Ficheiro 17, página 159, capítulo 9. Domingo 6 de março, a sexta-feira 11 de março. O Dr. Sivarnandan abrandou o passo quando viu Holger Palmgren e Lisbeth Salander pela janela da sala de jantar. Estavam os dois inclinados para o tabuleiro. Lisbeth aparecia uma vez por semana, geralmente ao domingo. Chegava por volta das 3 e os dois passavam um par de horas a jogar xadrez. Ia-se embora às 8, a hora em que ele tinha de ir para a cama. O médico notara que não o tratava como as pessoas costumam tratar os inválidos. Pelo contrário, pareciam estar constantemente a discutir e deixava-o servi-la ir buscar-lhe café. Sivarnandan não conseguia chegar a uma conclusão sobre aquela estranha jovem que se dizia filha adotiva de Palmgren. Tinha um ar estranho e parecia encarar tudo o que a rodeava com extrema desconfiança. Não tinha ponta de sentido de humor, nem a capacidade de manter uma conversa normal. E quando ele lhe perguntava que espécie de trabalho fazia, arranjava sempre maneira de não responder. Poucos dias depois da primeira visita, voltara com um monte de documentos nos quais se declarava que fora criada uma fundação sem fins lucrativos, com o único objetivo de ajudar o centro na reabilitação de Palmgren. O presidente do Conselho de Administração da Fundação era um advogado de Gibraltar. O conselho era constituído por um outro advogado, também com residência em Gibraltar, e por um contabilista chamado Hugo Svensson, residente em Estocolmo. A fundação disponibilizara um fundo de 2,5 milhões de croas que o Dr. Sivarnandan podia usar como quisesse, desde que proporcionasse ao paciente Holger Palmgren todos os meios técnicos e médicos que promovessem a sua total recuperação. Tudo o que Sivarnandan tinha de fazer era pedir ao contabilista o dinheiro necessário. Era um acordo invulgar, para não dizer único. Sivarnandan dera voltas ao assunto durante vários dias, perguntando a si mesmo se não haveria algo de menos ético em tudo aquilo. Chegara à conclusão de que não, e, em consequência, contratara Joanna Carolina Oskarsson como assistente e monitora pessoal de Holger Palmgren. Fröken Oskarsson tinha 39 anos e era uma fisioterapeuta diplomada, licenciada em psicologia e com uma longa experiência em cuidados de reabilitação. Para espanto de Sivarnandan, o salário do primeiro mês de Fröken Oskarsson fora pago ao centro adiantadamente, logo que o contrato fora assinado. Até esse momento tivera o vago receio de que tudo aquilo não passasse de uma espécie de burla. No espaço de um mês, a coordenação de movimentos e o estado geral de Palmgren tinham melhorado assinalavelmente. O que transparecia nos testes a que era sujeito todas as semanas. Que parte destas melhoras se devia à terapêutica e que parte era obra de Lisbeth Salander era algo sobre que Sivarnandan só podia especular. Do que não havia a mínima dúvida era de que Palmgren fazia grandes esforços e aguardava as visitas dela com o entusiasmo de uma criança. Até parecia achar divertido ser regularmente esmagado no xadrez. O Dr. Sivarnandan fizera-lhes companhia uma vez. Palmgren jogava com as peças brancas e fizera uma abertura siciliana. Ponderara longamente cada jogada. Quaisquer que fossem as deficiências físicas provocadas pela trombose, a acuidade mental não dava mostras de ter sido afetada. Em frente dele, Lisbeth Salander lia um livro sobre calibragem de radiotelescópios numa situação de imponderabilidade. Estava sentada num almofadão para ficar à altura da mesa. Quando Palmgren fizera a sua jogada, ela erguera os olhos do livro e deslocara uma peça, aparentemente sem ter olhado para o tabuleiro, e voltar à leitura. Palmgren desistira na 27ª jogada. Lisbeth franzira o sobrolho e examinara o tabuleiro durante uns 15 segundos. Não, exclamara ela, ainda pode conseguir um empate. Palmgren suspirara e passara 5 minutos a olhar para o tabuleiro. Finalmente fixara em Lisbeth Salander os olhos semicerrados. Prova-o. Ela rodara o tabuleiro e ficara com as peças dele. E forçara um empate à 39ª jogada. Santo Deus! Exclamara Sivarnandan. Ela é assim, dissera Palmgren. Se tentar convencê-lo a jogar a dinheiro, não aceite. Sivarnandan jogava xadrez desde criança e já adolescente participara num torneio escolar em Habbo e ficara em segundo lugar. Considerava-se um amador competente, mas reconhecia em Lisbeth Salander uma xadrezista muito acima do seu nível. Muito obviamente nunca jogara num clube, e quando ele referira que o jogo lhe parecera uma variante de uma partida clássica de Lasker, reagira com uma expressão vazia. Era claro que não fazia a mínima ideia de quem fora Emanuel Lasker. Sivarnandan não pudera evitar perguntar a si mesmo se o talento dela seria inato, e em caso afirmativo, se teria outros talentos que pudessem interessar a um psicólogo. Mas não dissera uma palavra. Bem via que o seu paciente estava muito melhor do que em qualquer outra altura desde que chegara a esta. Já era noite quando Nils Bjurman chegou a casa. Tinha passado 4 semanas inteiras na sua cabana de verão, perto de Stallare Holmen, mas nem por isso estava mais animado. Nada acontecera que alterasse a situação. Além do facto de o gigante loiro o ter informado de que os seus representados estavam interessados na proposta e que o preço era 100 mil coroas. Havia um monte de correio no tapete diante da porta. Bjurman pegou-lhe e levou para a mesa da cozinha. Estava cada vez menos interessado em tudo o que se relacionasse com o trabalho ou o mundo exterior e só algum tempo mais tarde olhou para a correspondência. Que examinou distraidamente. Uma das cartas era do Handelsbank, um extrato que assinalava um levantamento de 9.300 coroas da conta poupança de Lisbeth Salander. Ela tinha voltado. Bjurman foi para o escritório e pousou o documento em cima da secretária. Ficou a olhar para ele, cheio de ódio, durante mais de um minuto, enquanto se recompunha. Teve de procurar o número. Pegou no auscultador e ligou para um telemóvel com um cartão pré-pago. Sim? Disse a voz do gigante loiro. Fala Nils Bjurman. O que é que quer? Ela regressou à Suécia. Houve um breve silêncio do outro lado. Muito bem. Não volto a ligar para este número. Mas, antes que pudesse dizer mais qualquer coisa e para sua considerável irritação, a ligação foi cortada. Praguejou entre dentes. Dirigiu-se ao bar e verteu num copo uma dose tripla de bourbon, que despejou em 2 tragos. Tenho de ter cuidado com a bebida, pensou. Deitou mais um pouco no copo e voltou à secretária. Sentou-se a olhar para o extrato de conta do Handelsbank. Mimi Wu massageava as costas e o pescoço de Lisbeth Salander. Havia 20 minutos que estava entregue àquele trabalho, enquanto Lisbeth, deliciada, deixava escapar um ou outro gemido de prazer. Ser massajada por Mimi era uma experiência fantástica e sentia-se como uma gatinha, com vontade de ronronar e esticar as garras. Disfarçou um suspiro de desapontamento quando Mimi lhe deu uma palmada no rabo e disse que chegava. Permaneceu deitada de bruços e imóvel durante algum tempo, na vã esperança de que Mimi continuasse. Mas quando a ouviu pegar no copo de vinho, voltou-se de barriga para cima. Obrigada, disse Lisbeth. Passas o dia sentada diante do computador. É por isso que te doem as costas. Foi só uma distensão muscular. Estavam deitadas nuas na cama de Mimi, no apartamento da Lunda Gatan, a beber vinho tinto e a sentirem-se patetas. Desde que reatara a sua amizade com Mimi, Lisbeth parecia não se fartar dela. Tornara-se um mau hábito telefonar-lhe todos os dias, várias vezes. Olhou para Mimi e recordou-se dos inconvenientes de voltar a aproximar-se demasiado de alguém. Podia acabar magoada. Mimi inclinou-se para a beira da cama, abriu a gaveta da mesa de cabeceira e tirou de lá um pequeno embrulho achatado, envolto em papel florido e com um laço dourado, que atirou para o colo de Lisbeth. O que é? O teu presente de aniversário. Só faço anos para o mês que vem. É o teu presente do ano passado. Não consegui encontrar-te. Abro, se quiseres. Lisbeth pousou o copo de vinho, sacudiu o embrulho e abriu-o cuidadosamente. Era uma bonita cigarreira, com tampa de esmalte azul e preto, decorada com minúsculos caracteres chineses. Devias era deixar de fumar, disse Mimi, mas como não deixas, ao menos podes guardar os cigarros numa caixa bonita. Obrigada, disse Lisbeth. És a única pessoa que me oferece presentes no dia do meu aniversário. O que é que significam estes caracteres? Como raio queres que saiba? Não percebo chinês? Encontrei isso na Feira da Ladra. É muito bonita. É uma coisa de nada. Mas parecia mesmo feita para ti. Acabou-se o vinho. Apetece-te ir beber uma cerveja? Isso significa sair da cama e vestir-me? Receio que sim. Mas qual é a vantagem de viver em Zoder e não ir a um bar de vez em quando? Lisbeth suspirou. Anda lá, insistiu Mimi, tocando na pedra decorativa do umbigo dela. Estás mesmo vidrada no sexo, mas podemos voltar para cá depois da cerveja. Lisbeth voltou a suspirar, mas rodou as pernas para fora da cama e estendeu a mão para as cuecas. Dag Svensson estava a trabalhar na secretária que lhe tinham atribuído num canto da redação da Millennium quando ouviu uma chave rodar na fechadura. Olhou para o relógio e viu que já passava das 9 da noite. Mikkel pareceu surpreendido ao encontrá-lo ainda a trabalhar. A formiguinha trabalhadora e essa história toda. Estava aqui a trabalhar no livro e perdi a noção do tempo. E a ti, o que é que te traz por cá? Vim só buscar uma pasta de que me esqueci. Está tudo a correr bem? Claro, bem. Para ser franco, não. Passei 3 semanas a tentar descobrir o sacano do Bjork, o tal da Sapo. Parece ter desaparecido sem deixar rasto. Talvez tenha sido raptado por uns serviços secretos inimigos. Mikkel puxou uma cadeira e ficou a pensar durante alguns instantes. Já tentaste o velho truque da lotaria? O que é isso? Inventa um cabeçalho jeitoso. Escreve-lhe uma carta a dizer que ganhou um telemóvel com GPS ou qualquer outra coisa. Imprimes a carta de modo a que pareça oficial e envia-la para a morada dele, no caso vertente uma caixa postal. Já ganhou o telemóvel, um Nokia topo de gama, mas há mais. É uma das 20 pessoas que podem ganhar 100 mil coroas. Tudo o que tem de fazer é participar num estudo de mercado para vários produtos. A entrevista durará cerca de 1 hora e será conduzida por um profissional. E então, bem, estás a ver o resto. Dag estava a olhar para ele de boca aberta. Isso é sério? Por que não? Já tentaste tudo mais. E até um tipo da Sapo deve ser capaz de perceber que as probabilidades de ganhar 100 mil brasas, sendo uma de apenas 20 pessoas, são muito boas. Dag soltou uma gargalhada. És completamente chanfrado. Isso é legal? Não vejo o que possa haver de ilegal em oferecer um telemóvel a alguém. Não há dúvida. Passaste dos carretos. Mikkel ia a caminho de casa e raramente entrava em bares. Mas gostava da companhia de Dag. Apetece-te uma cerveja? Perguntou. Dag olhou para o relógio. Por que não? Respondeu. Uma rápida. Deixa-me mandar uma mensagem à Mia. Saiu com umas amigas e ficou combinado passar por cá a buscar-me no regresso a casa. Foram ao Kvarnen, sobretudo porque era confortável e ficava perto. Dag riu-se enquanto escrevia a carta que ia enviar a Bjork, do QG da Segurança Nacional. Mikkel lançou disfarçadamente um olhar cético àquele seu colega de riso tão fácil. Tinham tido a sorte de arranjar uma mesa perto da porta. Tinham ambos pedido canecas de cerveja. Beberam e discutiram o tema que de momento ocupava a vida profissional de Dag Svensson. Mikkel não viu Lisbeth de pé junto ao balcão com Miriam Vu. Lisbeth recuou um passo, de modo a interpor Mimi na linha de visão dele. observou por cima do ombro da amiga. Era a primeira vez que entrava num bar desde que voltara. E, maldita sorte, tinha logo de dar de caras com ele. Super porra Blomqvist. Havia mais de um ano que não o via. — Que se passa? — perguntou Mimi. — Nada. Continuaram a conversar. Ou melhor, Mimi continuou a sua história, a respeito de uma lésbica que conhecera durante uma viagem a Londres, anos antes. Estava a visitar uma galeria de arte e, quanto mais se esforçava por engatá-la, mais bizarra a situação se tornava. Lisbeth assentia com a cabeça, de vez em quando, mas, como de costume, não percebeu nada da história. Miquel não tinha mudado muito, decidiu. Estupidamente bem, raio partissem. Simpático e descontraído, apesar da expressão concentrada. Ouvia o que o companheiro dizia, assentindo ocasionalmente com a cabeça. A conversa parecia ser séria. Lisbeth examinou o outro homem. Um tipo de cabelos loiros, curtos, vários anos mais novo do que Miquel, e que falava com veemência. Não fazia a mínima ideia de quem pudesse ser. De repente, um grupo aproximou-se da mesa de Miquel para o cumprimentar. Uma mulher fez-lhe uma festa na cara e disse qualquer coisa que provocou uma gargalhada geral. Miquel pareceu embaraçado, mas riu com os outros. Lisbeth franziu o sobrolho. Não ouviste uma palavra do que eu disse, protestou Mimi. Claro que ouvi. És uma péssima companhia num bar, desisto. O melhor é irmos para casa foder. Daqui a nada, disse Lisbeth. Aproximou-se um pouco mais de Mimi e pôs uma mão na anca dela. Mimi olhou-a nos olhos. Apetece-me beijar-te na boca. Agora não. Tens medo que as pessoas pensem que és lésbica? Neste momento não quero atrair atenções. Então, vamos para casa. Ainda não. Espera um pouco. Não tiveram de esperar muito. 20 minutos depois de terem chegado, o homem que estava com Miquel recebeu uma chamada no telemóvel. Beberam o resto da cerveja e puseram-se de pé ao mesmo tempo. Olha, disse Mimi, aquele tipo que está ali é o Miquel Blomqvist. Tornou-se mais famoso do que uma estrela de rock, depois do caso Venerstrom. Não me digas. Não soubeste nada? Foi mais ou menos quando tu foste para o estrangeiro. Ouvi qualquer coisa. Lisbeth esperou mais 5 minutos antes de olhar para Mimi. Querias beijar-me na boca. Mimi fez um ar de surpresa. Estava só a provocar-te. Lisbeth pôs-se em bicos de pés, agarrou a cara de Mimi com ambas as mãos, puxou-a para baixo e beijou-a longamente na boca. Quando se separaram, os presentes aplaudiram. Sabias que és completamente chalada? Disse Mimi. Lisbeth Salander só chegou a casa às 7 da manhã. Puxou a gola da t-shirt e cheirou-a. Estava a precisar de um duche, mas que se lixasse. Em vez disso, deixou a roupa caída no chão e foi para a cama. Dormiu até às 4 da tarde e foi ao mercado de Zoder Halarna tomar o pequeno almoço. Pensou em Miquel Blomqvist e na reação que tivera ao ver-se subitamente a poucos metros dele. Ficar irritada, mas ao mesmo tempo descobrira que vê-lo já não a magoava. Miquel tornara-se um pequeno pormenor no horizonte, um fator de perturbação menor na sua existência. Havia coisas bem piores. Mesmo assim, desejou ter tido a coragem de aproximar-se e dizer olá, ou talvez partir-lhe as pernas. Não tinha a certeza. Fosse como fosse, estava com curiosidade em saber o que andava ele a tramar. Fez umas compras e voltou a casa por volta das 7. Iniciou o PowerBook e abriu o Asfixia 1.3. O ícone Mick Bloom Port continuava no servidor holandês. Clicou 2 vezes e abriu uma cópia do disco rígido de Miquel. Era a primeira visita que fazia ao computador dele desde que saíra da Suécia, mais de um ano antes. Notou com satisfação que não tinha atualizado a versão antiga do Mac OS, o que teria neutralizado a asfixia e impedido o acesso. Pensou que ia ter de modificar o programa de modo a impedir que uma eventual atualização interferisse com o seu funcionamento. O volume de dados gravados no disco rígido aumentara quase 6,9 GB desde a sua última visita. Isso devia-se a uma série de novos ficheiros PDF e documentos Quark. Os documentos não ocupavam muito espaço, mas os bitmaps sim, apesar de as imagens estarem comprimidas. Ao que parecia, desde que reocupara o posto de editor, Miquel arquivara todos os novos números da Milênio. Ordenou os ficheiros por data, começando pelo mais antigo, e reparou que Miquel dedicara muito tempo durante os últimos meses a uma pasta chamada Dag Svensson, aparentemente o projeto de um livro. Em seguida, abriu a caixa de correio e leu atentamente a lista de endereços da correspondência. Um deles fê-la dar um salto. A 26 de janeiro, Miquel recebera um e-mail de Harriet Porra Wanger. Abriu a mensagem e leu as poucas linhas sobre uma assembleia geral que decorreria nas instalações da Millennium. A mensagem terminava com a informação de que Harriet Wanger reservara quarto no mesmo hotel que da última vez. Lisbeth digeriu esta informação. Então encolheu os ombros e descarregou todo o e-mail de Miquel e o livro de Svensson, cujo título de trabalho era As Sanguessugas, tendo como subtítulo O apoio da sociedade ao negócio da prostituição. Encontrou também uma tese intitulada Da Rússia com Amor, escrita por uma tal Mia Johansson. Cortou a ligação com o servidor holandês e foi à cozinha fazer café. Em seguida, sentou-se no sofá novo da sala, com o powerbook pousado no regaço. Abriu a cigarreira que Mimi lhe oferecera e acendeu um Marlboro Light. Passou o resto da noite a ler. Às 9, tinha terminado a tese de Mia Johansson. Mordeu o lábio inferior. Às 10:30, despachara o livro de Dag Svensson. A Millennium preparava-se para voltar aos cabeçalhos de jornais. Às 11:30, estava a ler o último dos e-mails de Miquel, quando repentinamente se endireitou, de olhos muito abertos. Sentiu um arrepio gelado descer-lhe pela espinha. Era uma mensagem de Svensson para Blomkvist. Svensson referia que tinha umas ideias a respeito de um gangster da Europa de Leste, um tipo chamado Salah, que talvez justificasse um capítulo à parte, mas admitia que já não lhes restava muito tempo. Miquel não respondera a este e-mail. Salah. Lisbeth ficou sentada, imóvel, até que o screensaver se ligou. Dag Svensson pôs o bloco de notas de lado e coçou a cabeça. Olhou para a palavra escrita no alto da primeira página do bloco. Quatro letras. Salah. Passou 3 minutos absorto em pensamentos, a desenhar intrincados círculos à volta do nome. Acabou por levantar-se e ir à kitchenette buscar uma chávena de café. Eram horas de ir para casa, mas descobrira que gostava de ficar a trabalhar até tarde na redação da Millennium, quando estava tudo em silêncio. Tinha todo o material sob controlo, mas pela primeira vez desde que iniciara o projeto, preocupava-o a possibilidade de ter deixado escapar um pormenor importante. Salah. Até o momento estivera impaciente por acabar a escrita e ver o livro publicado, mas agora gostaria de poder ter mais tempo. Pensou no relatório da autópsia que o inspetor Gulbrandsen o deixara ler. O corpo de Irina P. fora encontrado no canal de Zodartália. Fora vítima de uma violência extrema. Apresentava extensas contusões no rosto e no peito. A causa da morte fora o pescoço partido, mas 2 outros ferimentos tinham sido considerados igualmente mortais. 6 costelas partidas e o pulmão esquerdo perfurado. Uma rotura do baço. Não era fácil interpretar os ferimentos. O patologista sugeria que a arma utilizada fora um taco de madeira embrulhado em panos. Por que teria o assassino embrulhado em panos a arma do crime? Não era explicado. Mas a extensão das lesões não era consistente com o vulgar ataque. O assassínio continuava por resolver e Gulbrandsen admitira que as probabilidades de isso vir a acontecer eram mínimas. O nome de Salah aparecia 4 vezes no material que Mia reunira ao longo dos últimos 2 anos, mas sempre na retaguarda, sempre fantasmagoricamente fugidio. Ninguém sabia quem era ou podia sequer provar que existia. Algumas das raparigas tinham referido que o nome era usado como ameaça, um aterrador aviso às que não andassem na linha. Dag passara uma semana inteira a procurar informação mais concreta a respeito de Sala, a interrogar polícias, jornalistas e várias fontes com contactos no negócio do sexo. Falara com o jornalista Sandstrom, que estava absolutamente decidido a denunciar no livro. Sandstrom suplicara-lhe que tivesse piedade. Oferecer um suborno. Dag não ia mudar de ideias, mas usara a sua vantagem para pressioná-lo e arrancar-lhe a informação a respeito de Sala. Sandstrom jurara que não conhecia Sala pessoalmente, mas admitira que tinha falado com ele pelo telefone. Não, não tinha o número. Não, não podia dizer quem estabelecera o contacto. Dag apercebera-se repentinamente de que Sandstrom tinha medo. Um medo que se sobrepunha à perspectiva de ser exposto aos olhos do mundo como um filho da mãe depravado. Temia pela vida. Porquê?